terror naquela fútil madame. O que vale mais sua vida ou esse Gucci Armani? Do que adianta agora cê ser tão culto bacana? Hoje eu vou levar sua alma, não seu Dulce & Gabbana. O mal já dominou minha mente, então reza pelo seu destino, que hoje meu sonho é seu pesadelo. Você desmereceu, mas nisso a rua deixa propício. Que se foda agora, se isso é por inveja ou justiça. Eu tava trampando certo, no meu canto quieto. Vocês pisaram e me trataram como se eu fosse um inseto. Meu pessoal depende disso, eu tô demitido. Boyzão desfila com o importado do papai demitido. Já registrava de uns dias, imaginava o dia. Na minha mente eu planejava, via toda a cena e ria. No dia D, na hora H, tava ansioso, mas sem pressa. Quando ela vim, invado a garagem e meto a peça. Eu já pensei um dia chamar na peça. Frio, com pouca pressa, é mundo cabuloso, eu pensei. Mas como eu tenho linhas, te enquadro na entrelinhas, o quadro da minha vivência, bem sei. E eu viajo nos pensamentos, sigla que levou os filho pródigo. Descobriu o código contra os boy no pódigo. Num pódio, quantos goi levou meus mano que corrói, rói. Coração destrói ali o brota de Rolls Royce. Convite pro apetite e o deixa para o nóia. Sai dessa paranoia, você não é um ventríloco. E os loucos vem tríloco. Já quis buscar a joia, mas o Luca pipocou. Desce em mistério e só em como eu lembro dos que estão no cemitério. Disseram, fique firmão, é papo de irmão, longe de sermão. Moleque voa alto, nós rouba cena aqui. Cê rouba lá no palco e o diabo te ofereceu contrato. Cê nem leu o bang e deduziu que era um bom trato. E o diabo te ofereceu contrato. Vender sua alma pra não frequentar bom prato. Eu já pensei um dia chamar na peça. Frio, com pouca pressa, é mundo cabuloso, eu pensei. Mas como eu tenho linhas, te enquadro na entrelinhas, o quadro da minha vivência, pensei. E eu viajo nos pensamentos, nos pensamentos. E eu viajo nos pensamentos, nos pensamentos. Ei, John, vai vendo só, liga seu mocó. Sua mente, só ela, só tira seu BO presente. Aumente o seu quadro de vivência. Equilibre a balança sem intolerância. É mó mamão se envolver quando tudo tá tão perto. E onde tá de galo na hora do aperto, certo? Pelo certo, sem massagem o erro. Meu berro no microfone, minha caneta, o meu ferro. O bico deu a lixa, depois cê ouve a queixa. No chassi do importado, meter a lixa. Caiu a ficha, micha dos mano vem do dia. Achando que não dá nada, migrou de quebrada. Cê é louco, fazer isso é perigoso. Passa a sua opinião para os outros, cê é louco. Já tô apto no jogo, assino que rimo, meu rap é doloso. Eu já pensei um dia chamar na peça. Frio, com pouca pressa, é mundo cabuloso, eu pensei. Mas como eu tenho linhas, te enquadro na entrelinhas, o quadro da minha vivência, pensei. E eu viajo nos pensamentos. Eu já pensei um dia chamar na peça. Frio, com pouca pressa, é mundo cabuloso, eu pensei. Mas como eu tenho linhas, te enquadro na entrelinhas, o quadro da minha vivência, pensei. E eu viajo.